Aula 2, HTML e CSS. Construção de páginas com as diretrizes WCAG 2.0 para contemplar os requisitos acessíveis aos usuários com deficiência visual. Passo 1. Escrevendo HTML. Para acompanhar os passos deste curso, sugiro que você use o mais simples das ferramentas disponíveis, isto é, um Notepad do Windows, TextEdit do Mac ou KEdit do Linux KDE, pois servirão perfeitamente aos nossos propósitos. Depois que você tiver dominado os fundamentos básicos, talvez queira utilizar ferramentas mais avançadas ou mesmo programas comerciais, tais como StyleMaster, Dreamweaver ou GoLive. Mas para seus primeiros passos com CSS, não será interessante utilizar-se de ferramentas com recursos mais sofisticados e avançados, sobre as quais você não tenha total conhecimento e domínio. Não use processadores de textos tais como Microsoft Word ou OpenOffice. Eles geram arquivos que os web browsers não conseguem interpretar. Para códigos HTML e CSS, precisamos de arquivos de texto simples. Passo 1 consiste em abrir seu editor de texto da sua preferência e copiar e colar o código que está em anexo na página deste curso. A primeira linha do código HTML informa ao browser qual é o tipo de HTML do código. DocType significa Document Type ou, do português, documento tipo. No nosso caso, trata-se de HTML versão 4.01. As palavras dentro dos sinais menor e maior são chamadas de tags, e como você pode notar, o documento está contido dentro das tags HTML e /HTML. Entre as tags head e /head, poderão estar contidas várias informações que não são mostradas na tela. Note que ali está contido o título, title, do documento, e mais adiante você verá que nossa folha de estilos, o CSS, também será colocada ali. A tag body contém o texto do documento em si. A princípio, tudo que está dentro dela será mostrado na tela, exceto textos colocados entre os sinais menor, exclamação e maior, sinal de maior, que se destinam a abrigar comentários no código. O browser ignora os comentários. Sobre as demais tags no exemplo, o L é para exibir listas não ordenadas, isto é, uma lista na qual os seus itens não são numerados. A tag li é para cada um dos itens da lista. A tag P é para os parágrafos. E a tag A é para âncoras e servem para criar hiperlinks. Em nosso exemplo, observe que eu não usei as tags de fechamento para os elementos li e p. Em HTML, ao contrário de XHTML, é permitido omitir as tags de fechamento li e p. Eu as omiti com a finalidade de tornar o texto do código mais legível. Contudo, você pode usar as tags de fechamento sem assim preferir. Vamos admitir que este será um layout de página que se repetirá várias vezes no website. Como é bastante comum em websites as páginas que se repetem com o mesmo menu de navegação e assinatura em uma área do conteúdo. Agora selecione no menu Arquivo, Salvar como. Escolha um diretório e pasta apropriado aonde queira salvar. Salve com o nome minhapagina.html. Não feche o editor, pois iremos precisar dele mais adiante. A seguir, abra o arquivo que você salvou em um browser, você pode fazer isso na seguinte maneira. Procure o arquivo com o gerenciador de arquivos, Windows Explorer, Finder ou Conqueror, e dê um ou dois cliques do mouse sobre o arquivo minhapagina.html. Esta ação deverá fazer com que o arquivo seja aberto no browser default do seu sistema. Se isso não acontecer, abra o seu browser e arraste o arquivo para dentro dele. Você constatará que trata-se de uma página visualmente inexpressiva. Passo 2. Adicionando cores. Você muito provavelmente viu algum texto na cor preta sobre um fundo branco, mas isso vai depender de como seu browser já está configurado. Uma maneira bem fácil de acrescentar a utilização à página é adicionar algumas cores à tela. Mantenha seu browser aberto, vamos usá-lo novamente mais adiante. Comecemos com uma folha de estilos, o CSS, incorporada ao arquivo HTML. Mais à frente, separaremos os arquivos HTML e CSS. Separar o arquivo é uma boa técnica, pois isso permite usar a mesma folha de estilos para vários arquivos HTML. Você precisará escrever uma só folha de estilos, CSS. Por ora, vamos colocar nosso CSS no mesmo arquivo HTML. Vamos precisar inicialmente do elemento style no nosso arquivo HTML. A folha de estilo será colocada dentro deste elemento. Então, mãos à obra, volte ao seu editor e acrescente mais 5 linhas de código dentro da tag head do seu arquivo HTML. Estas 5 linhas se encontram nessa página, você precisará apenas copiar e colar dentro da tag head. A primeira linha informa que trata-se de uma folha de estilos escrita para CSS, text/CSS. A segunda linha diz que as regras de estilo a seguir aplicam-se ao elemento body. A terceira determina que os textos serão em cor púrpura e a linha a seguir coloca a cor D8DA3D, que significa amarela esverdeada, para o fundo da página. Note que em CSS as folhas de estilos estão constituídas de regras. Cada regra compõe-se de 3 partes. Primeira, um seletor no exemplo body que informa ao browser qual é a parte do documento a qual se aplica a regra. Segunda, uma propriedade no exemplo color e background color, duas propriedades distintas que especifica qual é o aspecto do layout que está sendo estilizado. Terceira, em um valor purple, que significa D8DA3D, que fornece o valor da propriedade. No exemplo, nota-se que as regras podem ser combinadas. Ali estão escritas duas propriedades. Poderíamos ter escrito duas regras separadamente sem combiná-las. Copie e cole, conforme anexo dessa página. Mas como as duas regras valem para o elemento body, escrevemos uma só vez o elemento e colocamos as propriedades com os seus valores juntas. A cor de fundo background color no elemento body valerá para todo o documento. Nós não escrevemos nenhuma regra adicional, colocando fundo de outra cor para os outros elementos da página. Então, por default, eles não terão cor de fundo, ou seja, serão transparentes. A propriedade color determina a cor dos textos para o elemento body e todos os elementos contidos em body herdarão essa cor, a menos que uma outra regra CSS determine uma cor diferente para qualquer elemento na página. Mais adiante, nós escreveremos uma regra assim. Agora salve seu arquivo e volte à janela do seu browser. Dê um reload, né, um atualizar na página e seu aspecto mudará, mostrando as cores adicionadas pelas regras CSS escritas. À exceção da lista de links na parte superior, o texto estará na cor púrpura, sobre um fundo amarelo esverdeado. Cores podem ser escritas em CSS de várias maneiras. Neste exemplo, mostrei duas delas, pelo nome da cor, púrpura, e pelo seu código hexadecimal. Existem cerca de 140 nomes para cores e o código hexadecimal, que permite especificar mais de 16 milhões de cores. Passo 3. Adicionando fontes. Outra coisa bem fácil de se estilizar são as fontes para os elementos da página. Vamos escolher fonte Georgia para os textos, exceto para o cabeçalho H1, ao qual atribuiremos a fonte Helvética. Você nunca terá como saber quais são as fontes que os visitantes do seu site têm instalados em suas máquinas. Por isso, é de boa técnica sempre especificarmos fontes alternativas nas folhas de estilo. Se a fonte Georgia não estiver disponível, as fontes Times New Roman ou Times irá substituí-las sem grandes prejuízos e ainda mais, se ambas também estiverem disponíveis, o browser do visitante usará uma fonte com serifas. Se a fonte Helvética não estiver instalada, as fontes Geneva, Arial e Sunsaz Regular são similares e se nenhuma delas estiver disponível, o browser usará uma fonte sem serifas. No seu editor de texto, acrescente mais estas linhas, que estão em anexo nesta página do curso. Salve o arquivo e abra novamente o browser e dê um atualizar na página para visualizar as fontes diferentes para o cabeçalho H1 e o restante do texto. Agora, cabeçalho e texto estão com fontes diferentes. Passo 4. Adicionando o menu de navegação. A lista no topo da página destina-se a constituir no menu de navegação. Websites, em geral, têm uma barra de navegação disposta horizontalmente no topo ou um menu na lateral da página, e nossa página também terá seu menu de navegação. Usaremos o menu na lateral esquerda, pois considerarmos mais interessante que uma barra no topo. Nosso menu já está com o código HTML da página. Ele é a lista UL no topo. Os links ali inseridos não levarão a lugar algum, pois nosso website tem uma só página, mas isso não é importante agora. Em um website real, é óbvio, não devemos ter nenhum link quebrado. Agora precisamos mover a lista para a esquerda e o restante do texto para a direita com a finalidade de abrir espaço para a lista. As propriedades de CSS que usaremos para isto são Paging Left, para mover o texto para a direita, e Position, Left e Top, para posicionar o menu. Existem outras maneiras de fazer isso. Se você der uma olhada em Column ou Layout da página, vai encontrar vários templates para layout. Mas para o nosso exemplo, as propriedades citadas são adequadas. No editor de texto, adicione mais essas linhas no arquivo HTML, que estão em anexas nesta página do curso. Agora salve o arquivo e dê um atualizar no browser para ver o menu à esquerda do texto. Agora nossa página já está mais interessante, não é mesmo? Agora está mostrando o texto principal à direita e a lista de links à esquerda. A regra Position Absolute determina que o elemento UL seja posicionado na página independentemente de qualquer texto que venha antes ou depois do código HTML. E as propriedades Left e Top indicam qual a posição a ocupar. No nosso caso, dois em abaixo do topo e um em abaixo para a direita do lado esquerdo da janela do browser. Em significa duas vezes o tamanho da fonte adotada. Por exemplo, se o menu está com a fonte de 12 pontos, 2 em equivalem a 24 pontos. A unidade em é muito usada em CSS, pois ela permite que as medidas se adaptem automaticamente ao tamanho de fonte que os usuários costumam utilizar em suas preferências pessoais. A maioria dos browsers possui essa facilidade de permitir que o usuário aumente ou diminua o tamanho da fonte ao visualizar uma página web. Faça você mesmo uma experiência em seu browser, aumentando e diminuindo o tamanho da fonte, e observe como o tamanho do nosso menu acompanha o aumento e diminuição da fonte. Isso não aconteceria se tivéssemos usado um tamanho para um menu em pixel. Passo 5. Estilizando os links. O menu de navegação mais se parece com uma lista do que com um menu. Vamos estilizá-lo. Comecemos removendo os marcadores de lista e deslocando o menu mais para a esquerda, para o lugar agora ocupado pelos marcadores. Vamos acrescentar um fundo branco para os itens da lista e também um quadrado preto. Por que fazer isso? Simplesmente porque isso é possível, sem qualquer motivo adicional. Até agora, ainda não definimos as cores para os links, então esta é a hora. Azul para links não visitados e púrpura para links já visitados. Copie e cole o texto em anexo desta página do curso, no seu código HTML. Tradicionalmente, os browsers renderizam os hiperlinks com sublinhado e com cores. Usualmente, as cores adotadas pelos browsers são as mesmas que adotamos no nosso exemplo. azul para links não visitados ou visitados há muito tempo e púrpura para links já visitados. Em HTML, criamos hiperlinks com elementos A. Assim, para especificar cores para links, estabelecemos regras CSS para A. Para fazermos diferenciação entre links visitados e não visitados, estão previstas duas pseudoclasses, CSS, link e visita. Elas são chamadas de pseudoclasses para diferenciá-las das classes de atributos que são usadas no código HTML, por exemplo, no nosso exemplo. Copie e cole no seu código HTML o texto que está em anexo nesta página do curso. Passo 6. Adicionando uma linha horizontal. A última regra para a estilização que escreveremos em nosso exemplo será para adicionar uma linha horizontal separando o texto principal da assinatura ao pé da página. Usaremos a propriedade border top para colocar uma linha horizontal pontilhada acima do elemento address. Copie e cole no seu HTML o código que está em anexo na página deste curso. Aqui completaremos a folha de estilos. A seguir, vamos ver como colocar a folha de estilos em um arquivo separado e com isso usar uma folha para várias páginas. Passo 7. Colocando a folha de estilos, o CSS, em um arquivo separado. Temos agora um arquivo HTML com uma folha de estilos incorporada. Quando o nosso site crescer, provavelmente muitas páginas deverão compartilhar a mesma folha de estilos. Existe uma maneira bem mais racional do que sair copiando a folha de estilos em cada uma das páginas do website. Se colocarmos a folha de estilo em um arquivo separado, todas as páginas do site poderão conter um link apontando para este arquivo. Para nosso arquivo de folha de estilo, precisaremos criar um outro arquivo de texto. Então, crie um novo arquivo e não esqueça de duplicar texto usando o formato menu. A seguir, no editor, copie tudo que estiver dentro do elemento style do HTML e cole no arquivo novo que você acabou de criar. Não copie as tags style, pois elas são do HTML e não pertencem ao arquivo CSS. Agora, na nova janela do editor que você abriu, deverá estar com esta folha de estilos. Copie e cole no seu HTML, o código que se encontra em anexo nessa página do curso. Salve seu arquivo com o nome meuestilo.css no diretório que estiver minhapagina.html. Agora volte para o arquivo HTML, apague tudo que estiver dentro do elemento style, incluindo barra style, e coloque no lugar um elemento link, como mostrado em anexo neste arquivo da página do seu curso. Este link informa ao browser que a folha de estilos para a página está em um arquivo chamado meuestilo.css, ao qual você salvou. E como nenhum diretório está indicado no caminho do link, o browser procurará no mesmo diretório do arquivo HTML. Se você salvar o arquivo HTML e der um atualizar na página, nenhuma mudança ocorrerá. A página continua estilizada da mesma maneira, mas agora as regras de estilo estão em um arquivo externo. Agora você pode passar para o curso da aula 3.